coisas de Jesus. Então achei e logo aprendi o quanto e como é bom viver perto de ti. As pessoas que estão do lado de lá.